Episódio 2, Luís Gravito de O Cão da Morte, Flamingos e Luís Severo, gravado dia 24 de janeiro, antes do seu concerto no Equibase Tango, em Coimbra. Duração, 1 hora e 5 minutos, com cortes. Estavas a dizer que já tinhas tido a tocar em Coimbra. Sim. Como Flamingos. Sim, estive em Santa Clara e como cão tive imensas vezes. Toquei pá, umas 3 vezes num sítio que era o Arte à Parte, não sei se que era do Ricardo, que era ali ao pé do Almedina. Pá, ali, não faço ideia. Acho que o sítio deve ter fechado, não, acho que já fechou. Eu vim, portanto, isto sempre que eu vim cá foi. Em 2012, 13, foi à volta disso. E tive cá ainda umas quantas vezes, sim. E tenho de confessar que até às últimas vezes que vinhas, que tu disseste do salão e depois também com Flamingos, foram as vezes que tive mais público, porque Coimbra, também porque foi uma cidade onde eu vim algumas vezes quando estava muito a começar, mas foi sempre uma cidade não muito fácil de público. Sim. Onde eu dei algumas datas tipo para 5 pessoas, sendo que duas eram tipo amigas minhas. Ok. E cenas assim. Epá, não sei se isso melhora muito desde aí. Pá, as últimas vezes já não tipo, foi. Tipo, por exemplo, isso. Flamingos. Quando é que tocaste com o Flamingos? Que toquei em julho, em agosto ou julho de 2015. Pá, e estava uma casa simpática. Estava uma casa simpática. Não sei porque é que não ouviste. Ah, havia uma concorrência. Essas coisas é que são meio tolas. Porque o Nuno, o Duquesa, tocava noutro sítio ao mesmo tempo que nós. E é um bocado tolo porque ainda por cima nós somos assim todos amigos. Podíamos ter tocado no mesmo sítio e se calhar tínhamos juntado os públicos. Mas essas coisas acontecem às vezes. E ele tocou, portanto, ele estava a tocar exatamente ao mesmo tempo que nós, não sei se aqui no Equibase Tango. Capaz. Duquesa, é sim. Sítio. Sim, eu vi-lhe. Viste, no, pronto, estavas a ver Duquesa. Isso foi em julho, pai. Sim. Pois é, isso roubou público a nós. E nós também roubámos público a ele. Podia ter-se juntado as duas coisas, aquelas coisas que acontecem. Sim, sim. E pronto, e podemos agora falar rapidamente do concerto aqui. Sim. Tu ia perguntar isso. Estás. Só com teclas? Não, estou com a guitarra. Ah, ok. Eu adaptei tudo à guitarra porque estava a sentir que não conseguia tocar teclas de modo tão fluido enquanto a cantava. Fazer corte. Não, não há problema. Mas calhar para vocês podem um bocadinho. Agora sim, está a gravar outra vez e criou uma nova faixa. Pá, depois vou ter que editar isso, mais ou menos. Nós estamos a falar sobre... só teclas, não, só a guitarra. Exatamente, porque eu... É assim, ok que eu evolui mais nas teclas nos últimos anos e se calhar é um bom instrumento de composição. Sim. Para eu compor e para eu usar depois nos discos. E, se bem que acho que já estou a fazer um disco novo e não vai ser teclas, acho que vai ser muito, muito, muito... Guitarras e... Sim. Portanto, se calhar vai ter teclas, mas vai ser diferente. Vai ser se calhar... Não vou dizer mais rock, porque eu nunca sou muito rock, mas sim, vai ser mais rock. Pode sim. Dizer-se assim. E... Quanto ao vivo, eu acho que, por acaso, guitarra ajuda mais a eu estar mais à vontade, cantar mais as músicas com à vontade. Porque eu nas teclas, como eu também faço coisas mais complexas, e como também, se calhar, ainda não toquei assim tanto teclas para já estar mesmo à vontade, sim. Eu acabava a ficar a olhar muito para as teclas, acabava a estar mais preocupado em tocar tudo bem do que em... Pá, do que é cantar a música para as sim. pessoas, então adaptei tudo e acho que está a funcionar bem, acho que está mas a funcionar o, bem. O cara de hoje, o álbum, aquilo é um bocado muito centrado no som das teclas, ou talvez sim. não. Sim. É, não, é claro. Aqueles, sim. Pá, Estou a pensar no, nas três primeiras músicas. Sim. Talvez. Pois, ainda é cedo. Tem o Conto Diferente e o Conto Diferente. E a Santo António. Sim. Ainda é cedo, tem aqueles teclados que são um bocado Cohen dos anos 80. Sim, assim, sim. Que eu gosto muito. Eu sou das poucas pessoas que ouve mais o Cohen dos anos 80 do que a fase folk. Sim, sim. Quase, pá, conheço muito mais gente que ouve a fase folk, mas eu gosto mesmo muito, muito da fase dele dos anos 80 e até mesmo os anos 90. Tem lá coisas muito boas. Há um disco que já é de 90 e tal, que é o 10 New Songs, que eu também gosto muito. Sim. E portanto acho que ainda é cedo, foi um bocadinho se calhar, pronto, inspirada nisso. A Santo António acabou por, estava pensada por não ser tão centrada nas teclas, mas eu depois encontrei aquele som no meu teclado, que é um Casio Tone, e eu encontrei lá aquele som que eu nunca tinha usado, que era um som que faz uma coisa que eu achei piada, que é que o ataque começa assim mais lentamente, tu só vais tipo... Sim. E depois acabou por ficar muito bem na música, achei que dava quase um toque fúnebre, assim, e depois sim, a música acabou por viver muito mais das teclas do que estava pensado, tanto que eu tenho lá tipo uma guitarra, porque tinha um músico a tocar comigo, e por acaso a guitarra dele acabou por ficar muito menos evidente, ela está lá e sustenta a música, mas está muito menos evidente, mas ele não ficou chateado, o que foi bom. Fala, fico no gravar de forma automática. Estamos a dizer sobre teclas. Estavas a falar de. Já tinhas... Sim, estava a falar de uma coisa até um bocado chata. Foda-se. Pá, estamos aqui com dificuldades. Não, acho que calma. Sim. E ficaste com o foda-se meu. Que é fixe. Pode ter palavrões. Pode. Sim, olha. Ainda bem. Estás a dizer? E quer dizer, não, eu estava a falar de uma coisa um bocado chata, né? Do som, das técnicas. Não, sei, não, não sei, pá, não, mas para mim. Mas sim, gosto e acho que viveu muito das teclas, mas e depois quando eu toquei em banda e montei a banda e tenho o Alec Rein que está a tocar. Guitarra e ele basicamente adaptou o que as teclas fazem e ele faz aquilo. Sim, sim. E ao vivo a solo, pá, também tive de adaptar e fiz um espetáculo a solo que eu montei. Nunca tinha tido um espetáculo montado a solo, digamos assim, porque ensaiei todas as músicas, fiz uma setlist específica e ensaiei todas as músicas já com o feeling com que eu gostava que elas fossem tocadas ao vivo. E até porque acho que vou fazer sempre o mesmo espetáculo nesta tour, mais ou menos. E pronto, mais coisa, menos coisa. E claro que teve adaptações, mas acho que as músicas, para quem ouviu o disco, acho que chegam lá. Sim. E até ao segundo, acho que entendem que música é que é, não é? É porque vi a tua participação no A Vida Alvim. Okay. E tocaste com a guitarra, mas jogava, ainda pensei que fosse uma coisa temporária. Não, foi portanto, lá até foi acústico e hoje já não toco essa música exatamente igual, mas okay. Vai ser sempre guitarra. Sim, sim. Vai ser sempre guitarra. E quando tu dizes, por exemplo, antes de construir um espetáculo, tipo, o que é que queres dizer isso no sentido em comparação com o que tu fazias com o Cão da Morte? Com o Cão da Morte e quando comecei a dar. Quando comecei a tocar a solo este disco, ou seja, basicamente o que eu sempre fiz toda a minha vida foi fazia nem que fosse uma setlist, não, que não se chama setlist, fazia uma simples lista de todas as músicas que eu tinha em possibilidade de tocar, tipo aí 20, punhas para lá só para não me estar a esquecer de nenhuma, pá, e depois tipo, chegava ao palco e ia tocando as que me apetecesse, as que eu achava que o público também estava a pedir, e depois nós em banda fizemos uma cena que foi muito fixe, que foi pronto, montámos de facto ali um espetáculo em que ensaiávamos sempre pela mesma setlist, em que tínhamos cada momento feito já para ser de uma forma e eu quando comecei depois quando eu percebi que ia ter uma tour a solo, decidi tentar fazer a mesma coisa a solo, porque interessava-me e porque acho que Pronto, também tenho de encarar esta tour com alguma seriedade, porque efetivamente são muitas datas e, sim, sim. E algumas importantes. Vá, todas são, mas. E então decidi estar o mais seguro possível. Sim, sim. Agora, por causa de Conda Morte, antes que me esqueçam, não sei se já. Quantas vezes é que te pesquisas no YouTube? Mas tu pesquisas Cão da Morte no YouTube, tipo, a primeira página são. É porque estava a pesquisar antes de te entrevistar. A primeira página ainda são cenas tuas, tipo, tem vídeos teus antigo. Gravados ao vivo e não sei o quê. Depois tem umas músicas de uma morta, mas depois para a frente disso é só vídeos horríveis brasileiros de cães, de cães que foram atropelados. E tipo, geralmente o título é tipo Cão. Eu geralmente procuro-me no Twitter e também encontro muitas coisas dessas. Yeah, epá, não sei, mas não aconselho pessoas a pesquisarem Cão da Morte no. Também não vale a pena pesquisar já, pois, mesmo pelo. Pois, tu também tens ainda Cão da Morte Bandcamp. Em não. Alguns sítios só que clicas lá e já não e dá. Já é. Sim, porque eu consegui mudar tudo quando eu decidi sim. Esta mudança de nome, até mesmo pronto, o Facebook foi simpático comigo. Porque tinham-me dito que quando. Não, e de facto isso acontece quando tu tens mais, já não sei de quantos likes, mas acho que é 1500. Assim, quando tu tens mais de 1500 likes, se te apetecer mudar o teu nome, tens de pedir tipo autorização sim. Ao Marcos mas tens de pedir autorização do Facebook. Yeah, tipo tens de pedir autorização e é uma coisa que até se entende, não é? Se não podias tipo, ter uma página inofensiva e depois mudavas aquilo para vota tipo PNR. Hashtag Snap 2020. Snap, isso era bom. Mesmo assim, ou podia ser pior, tipo vota PNR. Sim, tipo, sim. Claro que era chato. Ah, eu tenho uma história com piada. Eu tenho uma amiga atriz. Quer dizer, é tipo uma conhecida, mas ela tinha uma página. Uma conhecida, tipo, televisão, não, cinema? É uma conhecida minha também. Ah, ok. Nós somos amigos, mas sim, tipo, é assim TV. E ela tinha uma página feita pelos fãs, tinha uma daquelas páginas de fãs que já tinha mais likes do que eu e tu vamos ter na vida toda. Tinha tipo 7 mil likes, uma coisa assim. E um dia ela faz um post boa chateada na página dela pessoal a dizer que basicamente os gajos tinham mudado o nome da página e que passou a ser a página da banda deles porque eles aproveitaram já ter tipo 7 mil likes yeah. E ela estava boa chateada, pronto, e de facto entende-se que tenhas de pedir tipo autorização, mas tipo pronto, eu tanto que tinham-me dito olha que isso ainda leva algum tempo. E eu, pelo simples, não fiz com duas semanas de antecedência e foi no dia, mudou logo. Portanto, nem tive. Tanto que eu mudei o nome da página muito antes do álbum vir pronto, cá para fora, porque ele foi muito mais rápido do que me tinham dito. Sim, sim. Agora, por falar isso, sem mudar páginas, isso vai ser um bife que transcende podcast. Okay. Estava-me a lembrar agora, ainda não falei com ninguém sobre isso, porque também não tenho assim muita gente que se preocupa. Tu, por causa do Rui Sinal de Cortes. Ah, mas há uma coisa diferente. Ele sim, acho que ele agora, tipo, ele começou a aparecer mais. Ele fez uma cena, não sei se tu viste, por causa do. Como é que chama-se aquela atriz que tem cancro e fez o vídeo a rapar? Ele fez um post sobre isso, não sei se tu viste. Não, e caiu tudo em cima. Epá. O que é que ele disse? O problema é que não foi das coisas mais ofensivas. O post dele era mais ou menos no sentido de ok, ela como é famosa pronto, essa lenga-lenga sim. Tem tipo e há mil e uma pessoas que têm cancro e exatamente. Pronto, foi, e caiu tudo em cima e pá, caiu tudo em cima porque isso é um bocado estúpido. Não, claro que é estúpido, concordo plenamente. Eu só acho que descer um bocadinho mais na página dele, sim. Teria coisas muito mais tenebrosas. Completamente. Que isso. Não, ele vem cá a Coimbra, pá, daqui a duas semanas, três. Mas o gajo nem sequer está a atuar, tipo, ou no Teatro Gil Vicente. Está onde? Não sei, eu tipo, qualquer coisa da juventude. Coisas que ninguém conhece. Um pavilhão de juventude. Não sei. E pá, era isso. Pelo menos a piada estava bem construída e não. Exato, coisa Pois, não vi esse. Eu já evito ver para não me chatear. Porque, sim. Pronto, aquele de facto da... O da lei do... Sim, do peru. A sério, sim. Pá, esse foi horrível. Esse foi uma coisa nojenta. Tipo, absolutamente nojenta. E sim, evito ao máximo de ver essas coisas. Dele e do Paulo Almeida e, do, e dos outros. Sim. Porque não consigo. Acho que o maior... Quer dizer, o maior problema aí é... Os, não sei como é que se traduz isso para português, os peers dele, sim, os colegas de trabalho, pá, ou os colegas são todos na mesma onda de cá aquilo. Sim, e ele é o péssimo. Eu não estou muito dentro desse meio, mas ele é o mais famoso, não é? Sim, é o mais reconhecido, não é? É o que tem mais reconhecimento. Sim, por exemplo, não sei, acho que já falaste, já conheceste o Armin. Ou fizeste alguma coisa? Não, eu só... nunca conheci o Lerman. Eu fiz uma música que esteve no talk show dele, mas nunca o conheci, nunca o conheci. Ele nem faz a mínima ideia de quem é que eu sou. Eu fui contactado pela produtora que estava a fazer isso. Portanto, eu nunca falei com ele, mas ele. Mas sei que ele teve voto na música. Sei que o que eu estava a fazer estava a ser avaliado. Pronto. Por ele, mas não, mas nunca contactei. Então, mas é por causa disso, é porque ele tem vídeos com o Rui Sinal, e acho que os gajos até já. E aquilo parece-me nada à onda do Herman, ou. Pá, imagino. Não quero estar a falar pelo Herman, mas imagino aquilo que até o próprio Herman talvez achasse um bocado de má onda. Sim, tipo, justamente as coisas homofóbicas, é o que estás a dizer. Pois, eu acho que. Pá, não sei, acho que também, pronto, não é? Pronto, o Herman chegou a um ponto em que ele pode tudo, não é? Ele já fez tanta coisa boa. Sim. Já fez tanta coisa tão boa. Que pode agora juntar só o movimento do humor negro e pode tudo, fazer piadas manhosas. Sim, pode tudo. E de facto, quando chegas a esse ponto, és mesmo boss. E eu acho que ele é mesmo boss, mas de facto. E aquele talk show dele na RTP que eu fiz a música, que era o do tipo à tarde, não é? Sim. Aquilo tinha alguma piada. Não sei como é. Chamava-se à tarde, não é? Ah, sim, sim. Que ele tinha alguma piada porque, não sei, era menos. Pronto, comparando com as outras coisas à tarde, a Júlia, a Fátima, era um ambiente menos. Que eles tinham. Pá, via-se que ele estava ali nas calmas, tipo a desfilar, a achar a piada que estava a fazer, e que não era aquela coisa de tipo a TV feita assim à pressa. Sim. E eu acho que até aquilo até tinha a sua piada. Tenho pena que aquilo tenha acabado. Ele tem agora qualquer coisa na RTP. Acho que são duas personagens que ele fazia antigamente. Sim. Que agora, mas também. Epa, olha, podemos começar por aí. O Rodrigo perguntava isso imenso nos primeiros podcasts. Mas depois acho que ele foi consumido pela raiva dos humoristas negros. Epa, o que é que curte-se alguma coisa de humor que. Ou se gosta de alguma coisa? Nacional. Opa, no jogo. É assim, anda a ver. Vá, isto é só porque é o que eu ando a ver há pouco tempo, mas ando a ver uma cena. Por acaso eu não sei como é que se chama, mas que é o Face Bullying, que é de um. Nossa, que é de um. Pá, que é de um Zuka. Que é o Maurício, não sei o quê. Pá, que é basicamente um gajo que. Que leva ao palco e faz tipo face jacking. Faz face jacking com participar. É que as pessoas aceitam. E pá, vi uns episódios disso, tem boa piada, mas estou-te a contar isso não porque seja uma coisa que eu veja sempre, mas porque vi nos últimos tempos e o Coelho é que me pegou essa moca, digamos assim. Mas vi uns dele mesmo, muito fixe. E pá, não sei, tipo, que cenas de humor. Deixa-me pensar o que é que me faz rir. Por exemplo, o Rodrigo, sempre que falava, uma das referências era exatamente o Herman, mas tipo, sim, acho que a nossa geração. Já apanhamos um bocadinho de Herman, mas acho que já não era. Tenha já o Herman em si, que sim, aquelas sim, coisas menos interessantes. Sim. Ou seja, eu tenho uma ideia muito, muito vaga de quando deu a enciclopédia, Herman Enciclopédia. Acho que nem isso, sim. É, não, eu tenho uma ideia muito vaga de estar na sala com 4 ou 5 anos olhar para aquilo e de não perceber o que é que estava a acontecer. Portanto, sim, eu voltei a ver as enciclopédias porque o meu pai tem, pronto, os DVDs comprou e pá, tem cenas muito, muito boas. Mas que lá está, mas que eu só vi há pouco tempo, porque depois o que nós vimos, sim, foi tipo os Hermanos Sik já, sim. E o, quando ia lá o Fernando Rocha. Depois sempre aquela é coisa, isso, pai. Acho que aquela sempre... coisa Levanta-te e Ri. Acho que sempre a imagem isso, que é tem basicamente o nosso tempo, é basicamente o Levanta-te e Ri. Tu ainda apanhaste o Levanta-te e Ri. O, pá, eu lembro-me perfeitamente, e tu hoje veres isso. Atenção que eu até... acho piada ao Fernando Rocha, só porque é um gajo mesmo. Olha, peraí, mano, António Torres, achas que posso atender? Sim, sim, sim. Deixa-me só. Não faço ideia onde é que estávamos. Acho que é melhor dizer onde é que estávamos. Podes mesmo contar já. Está bem. Então, estamos no. Grande Hostel Coimbra. Depois de ter estado no. NS da Hostel Coimbra. E no The Longage. Porque eu tinha-me enganado. Fui para o Hostel errado. Entretanto fomos expulsos do outro hostel e já não sabemos onde é que íamos, não é? Sim. Portanto é... Pá, uma coisa que eu ia te perguntar lá fora, depois de ter visto. Tu estavas a dizer... Tu, pá, não sei porque eu me lembrei disso, mas fizeste sociologia em Lisboa. Sim. Vieste alguma vez a Coimbra, tipo, viver a vida boémica de Coimbra? Não, quer dizer... Ou uma queima? Na faculdade, não. Queima, não. Meu pai, no meu 12º, tinha uma amiga em Coimbra e vinha cá algumas vezes, sim. Mas saímos à noite, pá, pronto, naquele da avenida, aquele clássico, mas que não é tipo uma discoteca, é só assim um cafezinho com dois pisos, no cimo da avenida. Não sei. Saímos de lá, mas nunca saí muito cá. Tinha tipo uma amiga cá, é verdade. Mas nunca... Nem queimas... Queimas sei, não. Sei lá, quando estavas a falar comigo lá fora, pelo que eu percebi, não és assim... Nunca viveste nenhum tipo de vida académica? Não, ou... nunca, por acaso, não. E quando entrei na FCSH, que foi a faculdade onde eu estudei, foi um ano... Ah, tu não és do meu ano, és um ano mais novo que eu, mas o meu ano acho que foi muito forte de... Academismos, sim. Muita gente estava interessada e eu fui dos poucos que não estava. Pronto, também não tenho nada contra, mas não estava interessado nem em fazer praxe, nem em nada disso. Pá, depois houve uma miúda que ainda quis que eu assinasse uma folha em como sou anti-praxe e eu disse para que ela pagar a folha, sim. Pá, sim, no, sim. No sítio fixe, porque, pá, porque não tenho de assinar nada em como sou anti-praxe, posso simplesmente não ir. E não tenho... Podia ser um cantor de intervenção a um tipo. Não, também não sou. Eu não tenho nada contra quem... Para todos os efeitos, as pessoas que, sim, estão, sim. Lá, que estão lá, tipo, escolha e não... Sim. Mas eu não tenho de assinar uma folha em como sou anti, não. Isso não. Pá, estou pegando para Coimbra também. Uma coisa que, tipo, também nunca vi um fado cá. E estou cá há dois anos. Ok. Pois, supostamente o fado de Coimbra nem é fado. Não sei, não percebo, não percebo absolutamente nada de fado. É mais música erudita. Quer dizer, para um real apreciador de fado, porque pelo que eu estudei, pelo que eu percebi, acho, sim, que o fado em Coimbra começa, ou seja, porque o fado lá, na minha cidade, começa como uma cena do povo e uma coisa popular. E depois, como a gente rica me saía à noite nos mesmos sítios do que a gente pobre, a gente rica começou a ouvir fado e a achar piada ao fado. Sim. E depois, esses jovens, quando vinham aqui para Coimbra, lá está, tipo, aqui para a faculdade, sim, sim. Começaram a interpretar fados à sua maneira, mas claro que como eles eram jovens ricos, já tinham ouvido músicas assim mais eruditas, portanto, tanto que o fado de Coimbra, se tu fores a ver, tem um lado mais operático, quase, sim. E assim mais erudito. Pá, e depois há uns chatos, mesmo apreciadores de fados, que dizem que no fundo o fado de Coimbra nem é bem fado. Eu não tenho opinião, estou só a contar, tipo... Sim, sim, sim, eu percebi. O que me estudei, não é? Posso pegar por aí? Tu, há uma entrevista qualquer que tu dizes, ou acabaste de dizer, tu começaste a estudar fado. Sim, tive uma disciplina na FCS também, só, mas foi. Ah, ok. Fiz um semestre em que fiz uma cadeira fixe, que eu gostei muito. Se eu falo nisso é só porque é das poucas cadeiras que eu tive na faculdade que, de certa forma, fixei bué coisas. Ok. E, yeah. Eu julgava que era uma coisa tipo pré-Cardons, tipo... Não, não foi uma decisão... Pois é que depois eu... Pronto, lá está. Eu contei isto assim neste tom, mas depois saiu como se fosse uma coisa diferente, que isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Sim. Mas não, foi só isso. Eu na faculdade tinha uma opcional livre e escolhi fazer uma de musicologia que se focava na história e na... E em toda a construção musical, de fato, tanto tinha uma componente teórica como tinha uma componente musical, mesmo de pautas, e tanto que eu tive de voltar a ler pautas, que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. E pronto, e se eu falei nisso, foi só porque de facto foi assim uma disciplina que eu achei mesmo fixe, e sei que tive uma boa nota, e acima de tudo tive uma boa nota sentindo que tinha feito uma coisa boa. Sim. Que é uma coisa que não te acontece assim tantas sim, vezes. Sim. Pelo menos no ramo das ciências sociais. Pá, acho que é igual. É sério, no teu sentes a mesma sim, coisa? Acho que é igual. Ok, pronto. Eu no das ciências sociais muitas vezes tive boas notas a fazer copy-paste de coisas, sim, no fundo, sim, quase. Sim. Não digo que fosse mesmo copy-paste, porque eu não fiz plágio, mas no fundo sim, sim. Mas mastigar trabalho já feito. Exato, mastigar trabalho. E neste caso não, pá, foi mesmo uma cena que eu tive muito gozo, né, fazer tudo o que estava ali a fazer. E, sim, sim. E por isso é que eu falei disso na outra entrevista ao Público, não foi? Acho que sim. Mas quer dizer, mas também não foi uma decisão que eu fiz tipo vou estafado e depois faço um disco. Não foi nada disso. É porque também, se calhar na tua entrevista, também fiquei com a ideia que tiveste tipo aulas de canto antes do cara de aulas. Nesse caso já é verdade. É. Eu sei que não é. Isso também é verdade, mas. Sim, também é, só foi focado de uma forma muito mais megalómana e muito mais tipo, sei lá, foi só uma disciplina que eu tive na faculdade. Mas que, pá, tipo, era um dos gajos que estava lá, eu e mais 25 macacos, percebes? Não? Sim. Mas aulas de canto já foi. Eu acho que começou por ser quando eu comecei a perceber que não conseguia, tipo, a cantar tudo o que eu imaginava, assim. Sim. Tipo, imaginava coisas que não conseguia cantar. E as aulas de canto foram fixe nisso, de neste momento... Ok, também foi bom para eu ter a noção da minha voz, que eu não tinha, tipo, de o que é que eu posso fazer com a minha voz, que eu não tinha essa noção. E sim, tanto... E tipo, sei lá, eu assumi isso como assumi muitas outras coisas e muitas pessoas também se focam nisso, mas eu acho que não é uma coisa estranha sequer. Tipo, o quê? Não, claro. Não é uma coisa estranha, é só uma coisa normalíssima. Acho que não tens assim muitas entrevistas como Luís Ferreira, tens mais como Cão da Morte. Mas, pá, eu, é assim, aquilo cai sempre tempos, quase nas mesmas coisas. É, cai. Mas eu nos últimos tempos, eu acho que já dei muitas entrevistas e de facto, efetivamente, a que eu dei ao Público foi a que saiu mais cedo. Depois eu senti que muitas entrevistas que eu tive, muitas, tipo, inclusive é para sítios também supostamente importantes, foram basicamente a reciclar a entrevista que eu dei ao Público. Sim, eu lembro de ter falado com o M e houve uma entrevista que ele falou que disse que gostava de Bob Dylan e depois sim, as 20 entrevistas a seguir foram todas... Por exemplo, tipo, também não sei se é o pessoal a perguntar, há duas referências que associam a ti ou que quer, o Coen e Nick Cave. Nick Cave, epá, essa é mais antiga. Eu ouvia muito Nick Cave, já nem ouço tanto. Pronto, o Coen ficou. O Coen ficou na minha vida e o Nick Cave, não estou a dizer que eu não acho fixe, claro, sim, sim. Mas já não ouço tanto, por acaso, o Nick Cave. Mas deve ter sido a mesma coisa. Eu numa frase comentei que gostava de Nick Cave e ficaste para sempre associado a tipo, Nick Cave português. Bom, mas tipo, é um bocado estranho. Sim, esse... Ou seja, eu também não quero... Isso é uma questão que eu tenho, bué, que é... Quando eu penso nessas coisas, de que digo uma coisa e que pode ficar... Se eu começo a pensar nisso, eu não falo. Tipo, se começas a pensar muito nisso, começas a ficar maluquinho e já não falas porque tens medo que cada coisa que vais dizer fique... Ou começas a fazer muitas, tipo, bem, eu estou a dizer isto, mas porque, ou... não sei o quê, pá. E eu tenho tentado continuar a fazer tudo como sempre fiz, mas de facto é um bocado estranho, é? Tipo, sim, esses fenómenos, tipo... Sim, epá, acho que por isso é que acho, tipo, Talvez, olha, estou-te com o telemóvel. Sim, deixa-te. Pá, se calhar é melhor atender. Não, acho que é uma SMS. É o meu beep. Pá, olha, continua. É porque eu tinha medo de tipo adormecer. Ah, ok. Vamos... É o despertador. Pá, uma que é por cá, mas é porque já é uma. Eu acho que pus para uma. Sim, só uma e é um... quase ah, sim. Tenho... Ah, mas isso tem que estar lá às três. Ok, estamos, okay. Aí, estamos à vontade. Pá, está a gravar depois. Altera essas merdas. Conta. Sim, mas não, eu estava a dizer, ia te comentar isso também. Pá, se calhar esse tipo de cenas como o Rodrigo faz, se calhar o pessoal não tem assim tanta preocupação de, ok, se calhar disse isso, sei lá, não, acho que ninguém é tipo até tímicos que são e escreve artigos a partir daqui. Pois, é isso. Acho que o pessoal, tipo, mas... pá, gravar isso num hotel manhoso. É, hotel manhoso. Mas é muito tamanhoso. É melhor tirar isso da forma. Não, mete. Este hotel é muito tamanhoso, mas tem uma alma. Pronto, epá, acho que isso faz parte do manhoso. Manhoso, quando eu digo hotel manhoso, é ter alma. Não, é não estou a usar, tipo, talvez um termo. Não quero dizer, tipo, uma coisa horrível. Acho que há o ar de. Sim, sei lá, tipo, essas paredes com. Ah, isto é muito tamanhoso. E não tenho uma casa de banho. Pessoal, tenho de ir para a casa de banho com o povão. Agora o pessoal vai vir e vai ficar e vai fazer, é enganado, e vai escrever artigos. Mas é pá, podemos pegar no nunca vi muito nenhum dos dois. O que é que para ti é fixe de corno e o que é que para ti é fixe de nica? Tipo, ou seja, eu acho que isto se calhar pode só um bocadinho, ai pronto, tenho medo de vaga, mas não, ou seja, eu no corno, além de pronto, de canção e de aprender a fazer canção e de ser um gajo que faz boas canções com o que tem e de que sabes que aquilo sou a Cohen e é o que ele tem, também acho que aprendi bué, tipo, sobre a vida, assim. A partir de Cohen. Capaz, de pá. Sim, não te, sim. Não estou a julgar. Sim, sim. Já não conheço. Sim, mesmo, tipo... Se calhar porque, não sei, quase como um filósofo, assim, sim. Tipo... Sim, sim. E o que é que sugeres como... Uma cadeira introdutória de Cohen. O meu disco favorito é o I'm Your Man, que é dos anos 80, é de 88. Mas a todos, eu tenho estado, como eu tinha dito, tenho ouvido mais dos anos 80, claro que para quem ouve mais folk, quer dizer, eu também gosto muito de folk, mas para quem se calhar está mais nesse universo vai gostar mais da fase folk, não é? Como eu também gosto. Mas são todos fixe, eu acima de tudo gosto dele e gosto de quase tudo o que ele diz, e depois acho que cada canção é mesmo boa, e por acaso finalmente comecei a gostar mesmo da Aleluia. Ok. Porque, não, claro que eu já tinha ouvido a versão dele, que, quer dizer, que não é cover, é mesmo dele. É, mas como já tinha, como aquilo já estava tão mastigado na minha cabeça, deu uma volta de tantas formas, que eu só há pouco tempo é que consegui de facto ouvir essa canção, era das poucas dele que eu ainda não tinha conseguido tipo ouvir mesmo, pá, porque estava tão mastigado desde que ainda não cantou essa música, sim. Ou seja, e já nem falo do Jeff Buckley, está-se bem, ou outro pessoal, falo tipo sempre que ligas os ídolos está alguém, aleluia, aleluia, tipo, galas de medicina, é exatamente, está sempre lá uma pessoa a cantar, pá, yeah, mas tipo, até mesmo essa canção, tipo, pronto, ouvir essa canção pelo cão é uma cena, mesmo, sim. E agora cantada por ti, no... yeah, yeah, é tipo em modo ídolos, aleluia. E Nick Cave? Nick Cave, já não sei o suficiente para falar sobre Nick Cave. Nem um álbum. Gostava muito do I Let Levine. Sim. Que é um álbum dele que eu gostava muito. Pá, a única coisa que eu conheço é o documentário Os 20 Mil Dias na Terra, não sei se já o viste. Os vi. Sim, é bem fixe. E, mas, pá, não sei. Não é a tua. Não sei se é nenhum ou se não é. Pá, não, acho que não havia o suficiente para curtir ou não curtir. Tipo, mas acho que também tem um bocado a ver com identificar-te com, sim, com o ícone pop, sim, assim. Sim. Tipo, eu identifico-me bem com tudo o que o Cohen foi e com tudo o que. E, tipo, imagina, mano, pronto, e de facto, imagina, sei lá, olha, por exemplo, Dylan, que ok, que, pá, que é grande a cena, eu ouço imenso o Dylan, gosto imenso, mas se calhar como ícone pop tem mais a ver com a minha cena, o Cohen, do que o Dylan. Ok, sim, sim. Isso é uma cena que nem é muito comum, as pessoas costumam gostar mais de, do Dylan do que do Cohen. Yeah. Pá, acho que depende um bocado. É como estás a dizer. Menos as mães. Se as mães é mais calma. Sim, sim. As mães é mais... Mas claro. Eu, no fundo, eu tenho uma mãe dentro de mim. E, pá, agora, antes que me esqueça também, há uma coisa que também associam a ti, mas acho que também vê um bocado por tabela, tipo Damn, não sei o quê. É associarem-te ao Fachado. Sim. Tu, pá... Acho que tu conheces ou não? Conheço. E... Pronto, e... o que é que eu posso dizer tipo, sobre isso? Claro que é um músico. Já viu o teu disco? Ou... Ah, gostou muito. Não sei, tu, é porque lei até ficar saturado de entrevistas. Sim, ah, é sempre. Depois não tentar ir pela mesma cena. E... Não, mas isso acontece, opa. E chamam também um bocado de fachada à conversa quando falam do teu disco. Eu percebo. Tipo, se calhar nos teclados e em algumas coisas há coisas que façam também lembrar. Também depois, de facto, há um universo de canções de nova canção nacional em que ele claramente é uma figura importante. Também vem de uma geração que está exatamente antes de mim. Sim. E entendo isso. E pronto. E... Talvez Samuel Luria fosse mais a tua cena, como estás a dizer. Ou... Não, tipo, gosto de ambos. Também gosto muito de Samuel. Sim. Mas acho que... Não sei, e se calhar pelo método com que eu faço as coisas, também de ser mais de não estar associado assim a grandes empresários, sim, ou sim. Assim também. E acho que tudo aponta um bocadinho, de facto há muita coisa que aponta para esse lado. Eu não quero sequer, tipo, eu não quero nem estar preocupado com isso, nem justificar, nem claro que fiquei satisfeito que ele tivesse achado o disco fixe, e é só isso. Sim, claro. Pá, não sei porque é que estou aí... Sim, mas tipo, pá, não tenho muito mais a dizer. Tipo, claro, sim, que sim. Aceito que as pessoas façam todas as associações que acham e não... E também percebes, não vou tipo, agora tentar fazer um disco que seja... Que eu acho que as pessoas vão achar menos fachada. Sim. Tipo, não vou tentar fazer isso. Sim, ok. Não te vais ativamente... Não vou, tentar... yeah, tipo, pronto, agora depois disto vou tentar fazer discos que as pessoas não acham nada fachada. E tipo, começa a cantar... Sim, acho que um disco... Para a Municipal. Uma colaboração com o Municipal. Yeah, tipo, pá, é o novo, é os novos Municipal. Não, pá, mas... Tipo, sim. Pá, não queria estar mesmo nada a partir. Mas tipo, não, é fixe que falo, porque de facto é uma coisa que vem muito em assunto, só que tipo, eu não posso. O que é que eu posso tipo, ir lá comentar assim, para as páginas dizer, pá, tirei um nome de fachada desse tipo, artigo. Não, e tipo, ao mesmo tempo, já, acho mais fixe ser associado a um músico que eu efetivamente gosto, tipo, gosto de muita coisa dele, de tudo, ou de quase tudo. E claro que. Claro que se calhar, pronto, não é? Podiam estar-me a associar ao Messara D e eu se calhar ficava muito satisfeito. Tipo, sim, não. Ok. Sim, claro, eu percebo. E acho também, com o tempo, espero e tenho esse otimismo de, pronto, acreditar que a minha identidade vai cada vez mais ficar nas pessoas e que isso com o tempo também se pode dissipar. Claro. Porque como estavas a dizer, isso também aconteceu um bocado ao M. Sim, pois. Também aconteceu um bocado, mas no caso do M também é diferente, porque eu também estava a produzir, ou seja, se calhar até podia ser pior porque havia uma associação mais direta. Sim. Mas lá está, acho que tal como o M também não. Pronto, também não tinha muita coisa a dizer disso. Não, sim. Quer dizer, tipo, no caso dele, ele até podia dizer, ah, pois é, mas o gajo estava tipo a produzir. Tipo, pá, no meu caso. Aceito que as pessoas tenham feito essa associação, aceito, sim. Não. Sim, já me lembrei disso, Deco. Também quando no É a Vida Alvin, mas também acho que o Alvin, e acho que eu posso dizer isso porque ele próprio admite, acho que tipo, o gajo não faz assim muita pesquisa sobre os artistas, sim, que vão lá, que não. Ou seja, para ele, a sua música... É muito parecido a M e a fachada, sim, e ao pessoal do Café Tra. Não, e ele tenta... Não, acho que sim, tipo, e de facto... Não, e de uma forma tipo superficial, claro que é. Ou seja, claro que eu tenho mais a ver com fachada do que com, tipo, Municipal. É o que eu estava a dizer, sim. Tipo... Claro que sim, não é? Claro que se fores analisar as coisas dessa forma, já está um bocado óbvio, de facto. Encontras ali mais de fachada do que de... Pronto, estou sempre a dizer Madre Municipal, Deus, podia dizer outra coisa. Não tenho nada contra Municipal. Depois ainda vem aí, ainda é nova ser o gajo, ainda é Municipal. Ainda por cima disseste o nome do... Ah, não, dissemos o nome do hostel. Ah, grande hostel Coimbra, percebes? Faz vezes uma casa de banho. Tá, porta. Não, mas isso eu não me importo. Epá, podemos falar, tipo, uma cena que raramente falas e é uma pergunta que se costuma perguntar. Se lês alguma coisa... Okay. Tipo português ou estudas algo. Oh, yeah, bom. Então tenho aqui o Futebol Manager 2016. O grande clássico de literatura. O grande clássico Futebol Manager. Tenho um de contos do Kafka. Sim. Tenho o Dostoiévski, Coração Débil. E tenho, estavas a dizer português, e tenho aí Assis Pacheco. Acho que já tinhas falado sobre esse. Numa entrevista ao Nuno Galopim. Uma cena que acho que eram 11 perguntas. Exato, já. Yeah. Mas eu nessa altura estava antes a ler outro livro dele, sim, que é A Musa Irregular, e pronto, gostei muito, tanto que depois comprei este. Sim, sim. Ontem fui ver, lembrei-me agora, uma peça que, epá, está associada ao Kafka, okay, não sei como, chamada Os Desaparecidos, não sei se há um conto. Pá, mas é nesse livro, pelo não. menos, esse conto acho que não está. Não está, não está, isso que está a ver. Lá, não. Lembrei-me agora, epá, sobre acho um submarino. Tá. Porque eu só vou para aí no Clarto, sei que até o Clarto não está, mas há mais contos, não é? Não tão, sim, não sim. Tão, acho que não estão todos aí. Mais cenas curtas? Eu passo curto Assis Pacheco, curto. Tipo, eu acho que é cinema e também, pronto, assim, cinema, livros, etc. Sou boé clássico, tipo, sei lá, não vou dizer nada que, tipo, que surpreenda muita gente, tipo, se eu disser que. Curti-me assim de Hitchcock, tipo, ninguém vai dizer uau, tipo, curti. Não, mas ensina, e pronto, e de facto ler curto pronto, estes gajos todos, não é, russos, depois acho que temos muita coisa boa cá, portuguesa também, não é? Pá, por exemplo, não estava propriamente à espera do FM no mesmo monte dos contos de Kafka. Yeah. A cena que Futebol Manager é um vício que eu tenho há bué anos, pá, e que estou a ter bué de cuidado com este novo. Eu este novo a comprei, pá, porque pronto, foi mesmo aquela coisa de já tenho o meu guito, vou tipo comprar uma cena. Sim. Que sempre, pá, mas eu jogo desde o CM 2001, 2002, porra. Yeah, tipo, era acho que o único que joguei foi 2008. Tipo, quando eu comecei a jogar eu tinha tipo 8 anos. Fuck. Yeah. Tipo, porque a minha família mais velha jogava, porque eu sou o mais novo de toda a minha família. Sim. Tipo, primos, etc. É tudo dos anos 80 e muitas vezes início dos anos 80. E o pessoal todo jogava bem isso. E eu, pá, yeah, mas não lembro muito bem. E é, tenho que ter muito cuidado, porque é um vício que quando começas a perceber não fazes nada. Não sei, fazes um chave. Pá, eu não te via muito como um tipo. Eu jogava Futebol Manager. Não, eu sou. É assim, não. Sabe, não sabes qual é o meu clube? Benfica, claro, sei, claro. E lá está, portanto, não sou. Te vejo quase sempre os jogos, não sou um gajo que fala muito sobre futebol, tipo, habitualmente, a não ser que falem nisso também. Sim, sim. Não, mas sim, vejo os jogos, acompanho a Liga Nacional, as outras ligas acompanho vagamente, não assim tanto. Mas sim, não sou um gajo que esteja sempre a falar sobre isso, até porque é o facto de que no meu meio não tenho assim tanta gente a gostar de futebol. Se bem que houve um fenómeno, como este ano o Sporting está mais fixe, e como o pessoal todo, tipo, da Fetra é todo Betinho, okay. Betinho Sporting, claro, como todos os bons bets. E, bem, eu estou... Vá lá, pessoal, isto é uma piada. Já tem Municipal, isto é uma piada, isto é só uma piada. Não, mas eles, como este ano está a correr melhor, eles este ano estão a voltar a ligar um bocadinho, sim, mais. Então tenho ido ver os jogos, já fui ver os com o M. Pá, vi com ele aquela cabazada que nós apanhámos. Pá, isso foi... Pá, não sei, não percebo. Em dezembro, pá, aqueles 3-0 ou 4-0, já nem sei, que eu para o fim já nem estava... Já nem estava a ter mas ir lá com ele, ele estava todo satisfeito. Sim, sim. Estava todo satisfeito aí, pronto, não é? Pá, mas posso perguntar o que é que achas do FM 2016? Assim posso acrescentar no textozinho que falamos okay. sobre Futebol Manager. O que é que eu acho? Acho que está mais simplificado. No meu computador corre muito rápido, mas o meu computador também eu pus-lhe agora um disco SDDS. Já se vê o jogo quase à FIFA. Tipo, sim. aquela cena de que tu antes vias o jogo, pá, há muitos anos vias tipo assim. Pá, o último que eu joguei era só bolinhas. Exatamente. Hoje já vês o jogo tipo sim. à FIFA. E a nível das táticas, não, tipo, tá, eu senti que evoluiu mesmo no caminho certo. E olha que tipo, 2015 já tinha sido bom. E este evoluiu mesmo a caminho certo. Há uma ou duas coisas que ainda. Mas pá, mas está ótimo. Tá, pá, porque no fundo. Tem muito a ver com a funcionalidade com que o jogo está feito. Sim. Houve uns anos em que eu me joguei menos. E olha, e acho que são mesmo esses anos que estás a falar, tipo CM 2008. Sim, sim. Em que até mesmo o design e toda a funcionalidade não estava muito bem feita e aquilo não estava pica a jogar. Este está tudo... Pá, já estou mesmo bem. Yeah. E está fixe. Gosto. Acho que dou 5 em 5. Ok. Acho que é um dos melhores... Pá, na minha opinião, acho que é um dos melhores FMs. Pô, não estava à espera de uma análise tão a fundo do... Acho que é um dos melhores. Nesse sentido, sim. não é? Nesse sentido sim. que eu estava a dizer, jogabilidade, etc. Claro, seja se o pessoal tiver... Claro que eu sinto saudades do CM 2001 só porque tinha o Figo. Assim, também tinha piada. Podes cracar ou sei lá. Fazer se calhar é uma cena. Só para meter lá o Figo a jogar... É. Não sei de qualquer, jogas mais alguma coisa? Posso partir por jogos de iPad, tipo, sim, tipo aquele que mandas umas agulhas para dentro de umas coisas, tipo esse tipo de jogos que não são nada, sabes? Sabes um que está bué, que é o AA, chama-se AA. Não são faço tipo, ideia. Pai, que bué pessoas jogam. Eu já vi desde de senhores com mais de 60 anos, tipo, agarrados àquilo, a jovens, a. E é basicamente, mandas umas agulhas para dentro de cenas, tipo esteticamente é um bocado estranho, porque é tipo enfiar as agulhas em coisas. E pá, e jogos iPad, eu gostava muito do... Eu já não consegui sacar o Flappy Bird. Yeah, tenho o Sloppy Fish. Ah, ok. Yeah. Mas pá, tipo, é para os pobres já. Yeah. Yeah, Sloppy Fish, o Flappy Bird para os yeah. pobres. Pá, não, já não é para os próprios, porque sabes sim. que aquilo eles tipo apagaram. Sim, sim, porque eu acho que teve não sei quantas milhares de. E ele decidiu apagar, nem má boss. Sim, sim. E há umas imitações, mas sei de pessoas que ainda têm. Eu vi, não sei se e sabes. Tipo iPhones à venda por sim, mais guia só porque tinham mal. Não sei se sabes quem é o DJ Khaled. Ele. Epá, não sei o que ele faz musicalmente, mas ele tornou-se tipo celebridade famosa sim, por causa sim. do Snapchat. Okay. Acho que o Rodrigo partilha a merda. Tens Snapchat? Yeah, queres, mas é isso? Não, é só não, para os okay, amigos. Tá. É mais ou menos só para os amigos, mas quem tipo, conseguir mesmo encontrar, eu aceito. É facilmente. Não é. Okay. Não, tipo, se pensarem um bocadinho, é mais ou menos facilmente encontrável. Tanto que eu estou a dizer que quem tipo, conseguir encontrar, tá, mesmo tá. que eu não conheça, aceito. Ok. Mas sim, tenho tido como uma rede social mais para os amigos. Porque, pá, para não ter tanto aquela necessidade de tipo, alimentar constantemente, sim, ou assim, e de ter de corresponder a qualquer coisa, ou assim, tipo. Sim, mas, pá, não sei se alguém leva aquilo muito a sério. E tipo, sim, acho que ninguém leva. O Luís Verde não respondeu o meu snap da tosta que eu fiz de manhã. Ou... Yeah, mas, não, mas assim, tipo, finalmente tenho uma rede social em que posto e não penso. Sim, tipo, sim. Eu hoje já fiz, quando tu estavas. Tipo, me saí de casa, fiz para aí uns 7 snaps e nem me lembro já o que é que fiz e tipo, nem vou ver. Tipo, é mesmo assim uma rede social que, sim, é, sim, para, sim. que é mesmo para, sei lá. Sempre, mas por exemplo, esse DJ Khaled, tu me lembras agora porque alguém fez um jogo que era o Flappy Khaled, que é tipo ele é tipo um DJ gordíssimo que os snaps dele são tipo de manhã, ele a correr e tipo, manda frases filosóficas. Epá, okay. Acho que o Rodrigo partilhou isso na página do TED. Tenho amigos. Mas pronto, epá, estamos a falar de cinema e de Hitchcock. Yeah, não, você não tinha curtido no ano passado? No ano passado, epá, curti o Love and Mercy. Sim, sim, sim. Dos Beach Boys. Brian Wilson. Sim, sim, sim. Grande onda, Brian Wilson. Yeah, e tipo, pá, claro que o filme está um bocadinho hollywoodesco a mais, naquela onda. Pronto, há um médico. Quer dizer, aquilo é, supostamente, é com base em factos reais. E eu quando vi, achei que era um bocadinho exagerado, tipo, o médico, porque há um médico na vida dele, porque ele foi diagnosticado com uma psicopatia. Sim, sim. E tinha de ser mesmo acompanhado por um médico, mesmo, tipo, pronto, médico. Sim, sim. Havia tipo uma lei que, pronto, que dizia que ele tinha de estar sempre a ser acompanhado por um médico, só que depois o médico, pronto, e acho que o médico era muito, muito mau, porque no fundo o médico não tenta, o médico gostava que ele tivesse agarrado àquela doença, estava a sacar a imensa guita. Ah, ok. E, pá, e eles no filme, pronto, e isto acho que é mesmo um facto. Pá, mas eles no filme, eles fazem aquilo tipo do médico ser mesmo um vilão que está tipo a rir-se às coisas. Yeah, e tipo, e a tirar o dinheiro. Há quem diga que tenha sido mesmo assim. Epá. Mas pronto, isso foi a única coisa que eu no filme fiquei um bocado tipo, pá. Não precisava de ser. Yeah, não precisava de ser tanto. Tipo, ele tinha, tinha tipo um gato ou quase, uma caveira. Tipo, não, ele era muito mau. Pá, e tipo, yeah, é um bocado isso. Tipo, já se entendeu que ele é mau, o pessoal está-se bem. Já se entendeu, mas não, e tipo, pronto, mas está fixe, tipo, sim. E a cena dele, porque aquilo foca-se em dois, em duas, que é no, ele jovem, enquanto eles estavam a fazer o Pet Sounds, e depois ele já mais velho, quando estava nessa situação em que tinha o médico e em que se apaixonou por uma vendedora de carros com que ele ainda hoje está. E depois eles conseguiram tipo, soltar-se do médico. Foi essa miúda que ele conheceu que ajudou a soltar. Sim, sim. Não, e o filme está bué fixe. Tipo, eu gostei imenso mesmo. É a única cena que eu posso apontar tipo, é médico. Isso do médico ser tão mal. É o Paulo, não é o Paulo Giamatti. Será que ele era assim tão mal mesmo? Tipo, fiquei só bem a questionar-me sim, se ele de facto era assim. Sim, ainda por cima imagino o Paulo Giamatti nesse papel. Imagino que o gajo se calhar leva um bocado para mais vilão. Um vilão, pá, estava mesmo ali desde ao máximo, sim. Aquela cena vilão mesmo. Pá, carregado. O que é o teu FM de filmes? Tipo, qual é a cena mais completamente desenquadrada que tu curtas? Tipo, sei lá, comédias manhosas. Curto Jaime, do António Pedro Vasconcelos. Pá, nunca vi. É um grande filme. Mas dizes que se desacia do resto das coisas que curtes. Não, ou seja, tipo, eu já tentei, a cena é que eu já tentei ver esse filme com pessoas amigas minhas. E ninguém curtiu. E ninguém curtiu nada. Ah, era bem chato. Tipo, houve uma noite, estava eu, o Ró e mais um pessoal... E eu pus o filme, pá, estávamos tipo em minha casa e eu punha filmes às vezes e o pessoal gostava quase sempre. Pá, eu pus o Jaime e ninguém gostou nada. Ficou toda a gente tipo ali ainda por cima, tipo a chatear-me, tipo aí, como é que tu achas piada a isto? Não sei. Mas queres explicar mais ou menos o que é o Jaime? Ou... É uma história. É melhor não spoiler assim. É um filme bonito. Não, eu vejam, acho um filme vejam o Jaime. E de facto, nunca vi outro filme do António Pedro Vasconcelos que eu gostasse. Dá-me só o que eu gostasse. Sim. Tipo o quê? Tipo, eu vi. Olha, no ano novo deu na TV, eu estava numa casa com um pessoal e deu na TV o dos gatos, não tem. Foda-se. Não, é os gatos, não tem. Não sei. Tá, mas esse filme. Esse pá, isso eu não gostei nada. Pá. Esse filme, pá, foi. Eu não quero estar a começar um bicho. Yeah, não vamos começar a bicho. Jaime mesmo é grande filme. Pronto, mesmo, ok. Mesmo. E tipo, podemos ir por aí das cenas de. O Rodrigo sempre dizia isso também. Defendes tudo, entre aspas. Que é não, que eu não defendo tudo. Isso é uma cena dele. Só porque imagino, tipo, deve ter havido algumas vezes em que ele estava a falar mal de pessoas e tipo, eu disse, ah, mas esse gajo tem uma música que é mesmo, tipo, imagina mesmo, há quem esteja sempre a dizer mal, tipo, ou dos UHF, mas eu curto algumas músicas deles, sim, tipo, tu és um cavalo de correr, tipo, essa música é fixe, sim. Tipo, não podes dizer que não, pronto, sim, no... claro, pronto, e acho pá, que o UHF não é a minha cena, mas sim, também não, mas essa música é boa, é fixe, tipo, e acho que ele, como isso aconteceu uma ou duas vezes e como ele acha piada também a ser tipo chatinho, ele está sempre, pá, tu és o típico gajo, se eu disser aqui tipo qualquer banda, tu vais ter alguma coisa positiva. Curto só uma coisa de Municipal. Nunca ouvi, tipo, honestamente, nunca ouvi. Pá, também agora não. Nunca ouvi. Não também, mas não é um. Acho deve que ver, estilo, acho, sim, mas acho que não é muito o meu estilo musical, assim, não sei. Tipo, não. Mas estavas a dizer mais algum filme português? Ou não, não filme seja português, eu gosto de... Já viste algum filme esse ano, por exemplo? Diz? Já viste algum filme esse ano, 2016? 2016, não. 2016, não. Eu não vou assim tanto ao cinema e quando vou... Bom, em casa. Vou à Cinemateca às vezes, mas isso é ver coisas antigas. Filmes que eu vi este ano em casa. Ah, pode ser filmes que não foram feitos este ano. Não, ok, não. Vi os... Verdes Anos, que do Paulo Rocha, já estava muito a lembrar o nome do Paulo Rocha, que, pá, pronto, é um filme, é lindíssimo, a nível de, pronto, a narrativa achei um bocado pobre, achei um bocado malzinho a narrativa. Sim, nunca vi também. Mas o filme é lindíssimo, tipo Alvalade, que é um bairro que eu gosto muito, está filmado, pá, de uma forma, no fundo, dá a sensação que é um bocado isso, eles gostavam tanto daqueles sítios... E tipo, sabiam filmá-los tão bem e que ele estava tão incrível que foi tipo, siga aí fazer um filme aqui. E depois foram tipo inventar uma história e de facto a narrativa não me puxou tanto. Não... Tu também mas não tens, filme é lindíssimo. Tipo, na tua música um bocado disso, ou se calhar mais no início. Acho que falas também numa entrevista qualquer da relação amor-ódio que tinhas com Odivelas e que havia músicas tuas que era basicamente a cantar sobre... Sim, sobre... Eu nunca disse ódio, eu nunca... Pá, acho que isso é uma situação de amor-ódio. Se isso aconteceu, não foi bem, porque eu nunca disse ódio e tenho pena que isso passe. Claro que há coisas... Não, se calhar não, pá, vives em subúrbios... Que esteja errado. Quando vives em subúrbios e começas a interessar-te por coisas que não acontecem lá, efetivamente, não é? Sim, sim. Que eu ao longo da minha vida, depois da altura, comecei a interessar-me por muitas coisas que aconteciam noutros sítios. Claro que se, quando estás lá e quando passas muito tempo lá, sentes algo, sentes-te fechado ou sentes-te isolado. Mas eu sempre que cantei, também nem foi como amor, nem foi como ódio, acho eu, foi só como eram as coisas que eu estava a viver e como era o que eu tinha à minha volta, era mais fácil falar disso. Sim, sim. Epá, lembrei-me só agora, estás a falar dos... Sim, mas é possível que isso tenha saído, ou que eu tenha dito isso de outra forma e tenha passado assim, mas hoje o que eu acho, e como eu explico as coisas, é que isso aconteceu, de facto eu estava lá, não é? Estudava lá e quando eu comecei a fazer música ainda estava, portanto, na escola a estudar. E pronto, não é? Estava lá. Depois acho que desde que eu fui para a faculdade, que desde que eu comecei a estar muito mais, se calhar, em Lisboa do que em Odivelas, acho que isso começou a notar menos. Se bem que ainda fiz um disco chamado Odissipo. Sim, é o teu segundo, tu que está no Bandcamp. Sim, chamado Odissipo, que tem uma ou duas músicas alusivas, mas esse nome nem foi assim tão bem escolhido, porque eu já não falava muito sobre isso, aí acho que foi... Epá, acho que eu vi isso numa entrevista bem antiga, se calhar. Acho que o Chico é que deu, olha, o Chico é que deu a sugestão. Foi ele que deu o nome ao Odissipo. Ele estava tipo a dizer, pá, devias ter um disco chamado Odissipo. E eu fiquei tipo, yeah, ok. Ok. Ficou. E ficou registado e... Eu sempre fui péssimo, mas só há pouco tempo. Este disco foi o único... Que eu só... Premeditaste nos nomes. Sim, sim. Ah, eu já teria dito. Não, acho que não. Mas nota-se. Ok, sim. Mas nota-se. Sim, sim. Foi o único disco em que eu só uma música, que é a Fabiano Solar, que é uma. Sim. Que em que o nome não é tão óbvio. Sim, em sim. Que o nome não é tipo a música, percebes logo o nome. Se há uma cena que eu acho bem fixe, tipo Panca One, que é tipo I'm Your Man, não podia ter outro nome. E eu comecei a tentar fazer um bocado disso e consegui em todas, menos nessa. Mas tipo, este disco no fundo foi o único em que eu não tive, tipo na véspera, antes do disco, tipo, sair a pensar, como é que esta música se chama? Alterar o nome dos fecheiros, tipo, é como é que esta música se chama? Pá, é que depois, e tanto que eu depois fiz, isto é outro, eu fiz um single há pouco tempo. Sim. Que é que as músicas não têm chamam-se Unidos. Sim. Sim, sim. E que a single vai ter uma continuação. Essas músicas foram feitas antes até das do álbum, E se eu não lhes dei nome, foi exatamente porque elas não têm nome. Tipo, eu podia estar a inventar um nome à última, que é o que eu fiz sempre. Mas nesta vez, sendo que eu já comecei tipo, a conseguir que as músicas tenham o mesmo nome, ainda há uns dias vi uma pessoa dizer: ah, as músicas não. Nenhuma música tem nome, é um título, mas eu gosto de chamar nome. Acho nome mais fixe do que título. Sim. Só como à parte. Não, porque vi uma pessoa tipo chateada, foi um bocado estranho. Vi, ah, ok. Vi uma pessoa chateada, tipo, as pessoas dizem que as turcas têm nome, as músicas não têm nome, têm título. Ok, está bem. Fiquei um bocado, pá, qual é essa? Não tinha percebido a intenção. Sim. Mas, não, mas, e então decidi que as músicas não iam ter nome. Lá está, porque acho que não têm, e podia ter tipo, podia ter tipo arranjado um nome à última. Pá, eu como não músico, eu suponho que o nome da música seja para identificá-la, mas... Não, também é tipo, dás um nome... Vá, não vou dizer... Ok, mas também pode ser tipo uma introdução. As músicas não são fixas. As músicas não são fixas. Mas tipo, dás um nome a um objeto, pronto. Tipo, ok, aquilo, então, aquilo é um objeto. Sim. E, não, e eu gosto... E de facto, gosto quando um músico consegue isso, que o nome sintetiza um bocado a canção. Sim. O nome sintetiza um bocado tudo o que é falar. Sim. E eu acho que consigo isso em quase todas. Sim. Tipo, ainda é cedo, Santo António, Caranja, Canto Diferente. Depois Abençoar é que eu acho que está menos bem conseguida de nome. E depois é Lábios de Vinho, pronto. E Nita. Exatamente. A Nita também tem, pronto. Também não se podia chamar de outra forma. Ou seja, é só a cena de que tu ouças a música e fiques tipo, ela não podia ter. Eu acho piada a sensação de ouves a música. E ficas tipo, ela não podia ter outro nome que não este. Sim, claro. Sim, eu disse isso novo, não sei porquê. Lembrei-me agora da última pessoa que entrevistei antes de ir, foi o Noise Earth. Ok. Que as músicas, os títulos são quase tipo duas linhas, que é quase uma mini síntese. Mas também é a música dele é tipo mini histórias. Sim. Não sei, é mais isso. Sim, mas eu estou só tipo a explicar como é que eu faço. Tipo, não, é só porque disse o meu método. Bom, casamento parvo. Disse que o nome da música só servia para identificar, mas pá, claro que não, disse que acabaste de responder. Sim. Faz muito mais sentido. Sim, eu sim, mas lá está, cada um. Sim, mas também pode ser só para se identificar. Tipo, cada um sabe o que é que chama. Pá, não, mas se fosse só para identificar, chamava-se a música 22 e a 30. Pois, sim. Mas pronto, olha, também por causa do álbum, já que estamos a falar disso, tu também dizes numa entrevista qualquer que houve coisas que achaste que não ficaram. Sim. Que tinhas tipo uma deadline e que havia coisas que se calhar tinhas trabalhado mais, claro. Tipo, queres dar algum exemplo de música ou isso estraga um bocado da magia do. Não, talvez. Bem, porque tens curiosidade. Então podemos falar isso depois. Não, podemos, na boa, eu falo. Não, se calhar é assim, as músicas feitas em banda que são. Não, é assim, mesmo em banda foi só mesmo a Canto Diferente e a Santo António. Nas outras músicas há uns lives dos músicos para lá, mas não é bem em banda, porque eu toco muitos baixos, chego a tocar algumas guitarras. A música Abençoar sou eu que toco tudo. Sim. Sou eu que toco tudo, sou eu tipo a tocar, sou eu a tocar bateria. E sou eu a tocar. Mas de facto houve músicas que eu tive ali um tempo de tipo voltar a fazer, acalmar. Tipo, imagina, Ainda é Cedo foi uma música que deu tantas voltas, a Santo António também, a Canto Diferente também, até mesmo a Anitta deu muitas voltas, apesar de a mistura se calhar podia ter sido diferente. Mas no fundo eu tive de impor mesmo uma deadline, porque tive de aceitar que aquele disco ainda não ia ser com tudo como eu mais sonhava ou como eu mais gostava. Quer dizer, podia ter sido, mas ainda não tinha saído. Sim. E eu estava a pensar que ele saísse, tinha vontade. Ao mesmo tempo, também, como já estava há tanto tempo naquele disco, também tinha vontade de começar a fazer novas canções, começar a pensar um disco novo, que é o que eu já estou neste momento a fazer. E se não tivesse acabado este, isso não tinha sido possível. Sim. E quando eu digo que de facto não ficou tudo como eu gostava, não, porque de facto chegou a um ponto em que eu impus uma deadline e tive de jogar com o fator tempo e com algum fator quase de surpresa. Depois eu fui tipo ao pônei tentar fazer pronto, não é, a cena final, o master. E ainda acabámos lá por fazer muitas invenções, alguns efeitos, algumas coisas, e no fundo esse lado também me satisfez. Tipo, ou seja, não. Quer dizer, também não quero que seja sempre assim. Gostava que o meu novo disco... Ou seja, também houve algum... Ou seja, eu não controlei tudo neste disco. E eu quero com o tempo a controlar cada vez mais o que faço. E, de facto, este foi o meu disco mais controlado de sempre. Tipo, de longe. Mas por ti ou por... Sim, em que eu estava a controlar tudo o que estava a fazer. E tive tempo de experimentar e voltar a fazer coisas e etc, etc. Mas, pá, não pode ser tudo, porque eu ainda não estou... E tenho a noção, isto não é só tipo humildade rasca, é mesmo, eu tenho a noção de que não consigo fazer tudo como eu gostava, e tento cada vez mais aproximar-me, mas também não posso ficar, também não podia ficar tipo mais 2 anos a fazer um disco, ou mais 1 ano, ou o que fosse. Tipo, acho que ainda não estou nessa fase, ainda não estou numa fase em que justifique. Possivelmente um dia até posso, se calhar, fazer um disco que eu tente que seja a minha obra-prima, assim, e que leve imenso tempo a fazê-lo, mas neste momento senti que não podia ser isso, que tinha de acabar o disco. Sim, sim. E então decidi, tipo, impor uma deadline, que foi em setembro, e agendei o pônei. Isso, no fundo, foi tipo a deadline. Ah, okay. Porque eu não podia faltar ao pônei. Sim, e sim. Naquele dia eu fui, tipo, para lá com tipo 20 minutos de sono, fui para lá fazer uma... Fuck. Tinha tipo ficado no dia antes a acabar músicas, tipo, portanto, só para teres ideia de como eu não controlei tudo. Sim, de facto, eu não controlei tudo, e tipo, mas tinha de ser, porque senão... Porque depois também já estava a ficar maluco também. Eu tive julho e agosto todo, tipo, sozinho numa casa. Sim. Vá, tinha a sorte que o meu estúdio fica numa zona central, ao pé do Indie Rock Café, que era um bar que, entretanto, mudou de donos, mas onde saem muitos conhecidos e até mesmo muitos, tipo, pronto, amigos meus. Então eu tinha a sorte, quando estava tipo aborrecido à noite lá no estúdio, eu tentava fazer dia, mas depois muitas vezes acabava a fazer noite porque esticava e gostava de ficar lá. E eu tinha a sorte, quando estava cansado, ia lá acima e tipo, pedia uma jola e ficava lá a falar com o pessoal. Mas foi muito exaustivo, foi basicamente depois... Também porque a sala onde eu fiz não é muito cozy, é a nossa sala e é fantástico, é mesmo fantástico, tipo, que ela esteja lá, e é fantástico tê-la à minha disposição, mas de facto não é muito cozy e aquilo saturava um bocado, mas tipo, está-se bem. Sim, epá, tipo, por exemplo, começaste a trabalhar nisso o quê? Depende. Desculpa, já sabia isso. Sim. No teu álbum. Sim. A compor ou gravar? Tá, a compor, tipo, comecei há 2 anos. A questão é, sim, que eu deitei muitas músicas fora, sim, neste caso. Sim, tens aquele vídeo ainda com o Cão da Morte a tocar o canto diferente. Não, e eu de facto deitei muita coisa fora. Sim. Não foi uma decisão que eu fiz e que eu tomei e quis mesmo deitar coisas fora. Sim, isso é uma coisa que, pá, que eu não sei se acontece. Tipo, acho que és uma pessoa completamente diferente do que eras, tipo, há 2 anos. Sim. Não há coisas... Isso acontece, tipo... Um trabalho que começaste há 2 anos atrás já não fazia muito sentido. Não, mas... faz, porque eu... Lá está. Eu optei pelas canções que, sim, deixa... faziam sentido. E, olha, dou-te um exemplo. Ainda é cedo, é das mais antigas. A Santo António, não. Fiz este ano, mas fiz a 2015. Tanto mais do álbum. Cara de Anjo essa foi a última que eu fiz. Essa eu fiz em julho. Fiz quando já estava, tipo, para fazer o disco. Depois A Canto Diferente é das mais antigas. Escorpião é também, tipo, a 2015. Anitta é das mais antigas. Essa, se não me engano, até é a mesma mais antiga de todas. Depois Abençoar é fim de 2014, pá, aí. E a Lábios de Vinho também é nova, é tipo 2015. Portanto, há um bocadinho um mix. Claro. E eu das mais antigas escolhi as que eu gostava, portanto acaba por ainda fazer sentido. Sim, sim. Pá, uma hora. Está fixe. Pá, só alguma coisa que queiras. Muito obrigado a ti pelo teu convite, obrigado a toda a gente que ouvir isto tudo. Epá, e é só. Se não querias chamar o motel de manhoso. Não é assim tão manhoso. Não, ofereceram um café. Não, foram simpáticos. Eu só fiquei um bocado... Porque eu sou tímido e não tenho uma casa de banho pessoal. É só isso. Pronto, obrigado, Luís. Ter uma casa de banho pessoal. Pá, é isso. Tá, vá. Até já.